Salvador. Bom dia. Usa 3601. Não tem para informação até. Autorização São Paulo Congonhas, nível 340. Confirme para a Torre Salvador. É, o 3601, autorização São Paulo Congonhas, 320. Eu aguardo os 32. Aguardo o 32, o 3601. Então, coordenação com o centro 32 será coordenado só um instante, meu Deus. A saída prevista, por gentileza? Israel. Obrigado. 3601, no protocópio. Afirmo. 3601. Salvador Congonha, 320 é o nível. Resolu nomeia a rota. Pistão no zero, curva direita, saída da Eoleta Bridge. E 119.8, transponda 5452, UTAN 360. Autorizado 320, São Paulo, Congonha. Da Eoleta Bridge a saída. E Amper Zulu 16. 910, curva direita, motor 1900, transponda 5452, 3601. Correto, chama pronto, são 3601. Chamará, 3601. Salvador, o TAN 3265. Chega. Estou pronto aqui no 04, aguardando o pessoal da infraero retirar o finger, se o senhor puder avisá-los. estacionamento, 3601 no gate 612. Autorizado, 3601 no centro táxi. Chamada táxi, 3601. Motor Altan 3265, portão 4 para o push, estacionamento. Exato, chama de táxi 3265. Chama táxi 3265. táxi, Ponta 3601, 181 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. 601, livre táxi, reporte ponto de espera, pronto para decolar, via Juliette Alfa. Livre táxi, Juliette Alfa, reportará, ponto de espera, pronto, 3601. Táxi TAM 3265, PAB de 175, alternando Campinas com 3 horas e 50 autonomia. Livre táxi de vista, seguir a nave da companhia, até o ponto de espera é pronto. Gente, livre táxi via direita, seguindo a nave da companhia, se portará pronto no ponto de espera TAM 3265. Salvador, tá? 3601, próximo ponto cardão 0 pronto. 3601, alinhar e decolar, o vento variável com 4 nós. Alinha e decola 10, 3601. Salvador, Altan, Mike, Hotel Kilo. Mike, Hotel Kilo, prossiga. Hotel Kilo na remota 14, pede autorização de reboque para posição 10, do pátio 1. Pede do pátio 3. Confirme. Chame na saída do pátio 3. Estou na remota 14, no pátio 1, pedindo autorização para reboque para a posição 10, no pátio 1. Ah, corrigindo. Então está autorizado. Chame no término. Quilo, chamará no término. 3601 aos 10, controle 119, décimo 8, obrigado. 1198, boa. Ponto, espera pronto, 3265. 3265, alinhar e manter no zero. E manter no zero, 3265. 301, bom dia, contato radar sobre 320, voa direto da EL. Direto da EL 320, 3601. De pronto, está 3265. Decolagem autorizada, pistão 0, variável com 39, está 3265. Decolagem 3265. Controle Salvador 3601, desvio à esquerda, proa 190 para evitar formações. É livre. 01.